sucesso continua. Não vou ouvir o que você fala, o que me fere não vai mais me machucar. Já percebi essa sua fraqueza e entendi a sua natureza. Um dia você vem com a rosa, no outro com a espada. Um dia pra você sou tudo, amanhã sou nada. Campeões do Arrocha. Campeões do Arrocha é arrochado de verdade. Volume 1.